Treme Tudo Vanguard. Novo Treme Tudo Vanguard. A verdadeira relíquia das aparelhagens. Treme Tudo Vanguard. Há mais de meio século com você. Baixe nossas festas. Site Melody Brasil, site Melody Pará e canal Master CDs no YouTube. Só quem tá feliz joga o bracinho no alto. Quem não tem hora pra chegar em casa dá um grito. Hoje ainda deu pra ver que tem mais Paysandu do gamista aqui. Família ainda pouco falou e a galera do Papão tá indo, tá? Papão ganhou a primeira na Série C. Quem acha que o Paysandu vai subir esse ano aí dá um gritão pra mim que eu quero ouvir. Alô, pequeno Messi Fabinho! A galera do Clube do Remo tá aí! Quem acha que o Remo vai subir, dá um gritão pra mim que eu quero ouvir! Produção! Vai começar! 3, 2, 1, agora! Novo Treme Tudo Vanguard! Novo Treme Tudo Vanguard. Novo Treme Tudo Vanguard. Bora aquecer! O Xandorzão chegou! O Xandorzão chegou! Brasil Bessa, também mora Bessi. Ele, toda a galera. Tá fazendo beijinho. Treme Tudo Vanguard de Curuçá. Treme Tudo, treme Tudo Vanguard. Vamos lá! Vamos! Namora Intelecom! Internet alta velocidade! Cidade Curuçá! Olha, Boninho, tá chegando o Super Rottweiler e Vanguard aqui em Curuçá, meu irmão. Te segura nesse encontro, velho. Alô, galera do Tão, próximo sábado, domingo aí, Travessa João Coelho, Vanguard Tabatá, Tabatá e Vanguard. Te segura que vai ser uma loucura, bola! Meu parceiro amarelinho tá na área! Bora, amarelinho! Esse suco é bom! Oh! Mais a top! Sussu do crime! Tá tudo carreira solo hoje, ó! Esquerdo, bala de prata, tá entupido por ali. Irã Marajó! A gerência tem um plano, sua produção, Arthur Raul. Fabinho Valdome de Rafa 3D no Jogozão! Hoje é aniversário do Maranhão Sérgio Valdome. Hoje o cara trouxe 3 sacas de dinheiro. Bora, amarelinho! Bora, produção! Vai pagar tudo pra mim, minha produção! Hoje a gente começa uma nova trajetória! Uma nova história! Tem Vanguard! Esse ano no Marajó! Em Viseu! O Vanguard vai estar em todo o estado do Pará! E a gente começa pelo setor! E a família veio, pequeno mestre! Purificadora DGA também tá na área. Um abraço com muito carinho. Bora! não. Obrigado você que veio, Rafina, falou que vira. Um abraço, Valdo, o Fabino. E tá aqui do lado do coração nosso, muito obrigado. Família Chapadão, que a gente tem um respeito muito grande, nossa ação solidária. E assim, Rafinha tem história com o Valdo, com o Fabinho. Obrigado você, Rayana. Sucesso pra vocês no novo empreendimento também, Rafa. Tudo de bom. E a gente vai junto, Marinho, mais uma vez. É o Xodózão chegando. Chegando. Chegando. Esse cenário tá mais envolvente! Vai tremendo, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Libera a produção! Bora, Marcelinho Alimentos, vai garantindo! Mauro, você também. Obrigado, meu parceiro Luan, fica no diaço, tá na área. Ele vem de Marapani, na terra do Caribó. O vencedor que representa por lá também. Vencedor. Valeu, Rosinho. Guilherme tá por ali, que veio mais, hein? O Cleilson, né? Também a primeira dama Ana. O sítio meu jovem veio. Gabrielzinho do Bom Preço. Também tá com a gente. E aí, Fabiola, você que veio. Mata e bela e toda comitiva com a gente, ó. Motorista Bandino. Obrigado a todos vocês. E aí, Bandino e companhia. De plantão. Joga a isca que ela vem. Vem que vem pro fluxo. Quem deu as cartas é o papai. Deixa passar que eu peço truco. As meninas de plantão. Deixa no pé pra ela ver qual é que é. Deixa no pé pra ela ver como é que faz. Só boca a boca novinha, botamos quando ela traz. Só boca a boca novinha, botamos quando ela traz. Prepara tudo, Raul. Sábado, domingo, atravessa João Coelho. Vai ser no máximo, meu irmão. Ela vê como é que faz. Vamos a na mana, que curuçá. Quando ela traz. Só boca a boca novinha. Ostenta, vai, vai. Tá comendo chicolé. Tá comendo chicolé. Chicolé é muito bom. Meu marido Marcelo Alimentos, hoje carreira solo. Acho que é por isso que tá chovendo, mas. Cara da carreira solo hoje. Tô vendo a gata. Novinha, você sabe como é que a novinha quer uma moto. Eu só tenho ticolé, tô bolado com a novinha. Você sabe como é que a novinha quer um carro. Eu só ticolé, vai. Tô comendo ticolé. Você tá comendo ticolé. Ticolé é muito bom. Tô comendo ticolé. Naldo Multimarca te gosta. É muito bom. É, negunê. Ah, o popozão com o ticolé na mão. Você... O homem vem do quilômetro 42, só com moral. Ticolé na mão. Toma aqui, Eduarda. Chupa aqui, Eduarda. As meninas do Chapadão! A vida de SP, pega a visão de PHPSB. Pega a visão, vai! Pega a visão de Fortal e SC. Unha! e Saraú. É isso, o único grande amor. Abraço do Fabinho, viu? Paulo Alves e Rafa 3D. Valdo Alves, Fabinho e Rafa 3D. Isso é balão do bom, que elas não tem frescura e vai. Meu parceiro Betinho também, é sua primeira dama. Lá do Parque das Águas, lá de Vila Nova, para Betinho. Um abraço pra você, esse é vencedor, meu irmão. É considerado. Ele é vencedor. Tio Naco de Boa Vista! Sempre vem, cara. Vencedor! Joga pro alto, joga pro alto. Bora, minha família, vem, vem! Engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. E minha filha? Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tcheca. Olha o Gabriel aí, bicho. Toma, toma, toma. Meu parceiro David, Playboy também. Pepeca, toma. Agora dos manhosos. Bora, David! Toma, toma. Um abraço pra você, Playboy! O Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Gostei, filha, vai. Toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. O Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Aquece, Curuçá! Alô, batidão estronda. Alô, DG. Essa daqui é hit, hein, fio. Vocês estão nojo, hein. Chama, fio. Chama, chama, chama. Toda descarada, fazendo deboche. Para zecalcada e se mexer, tu vai tomar. Vai, não tenta copiar, vai donar da porra. Não vidas do Vanguard agora. Fica na sequência, fica na sequência. Desce na sequência. É muita malemolência. Desce na sequência, fica na sequência. É muita malemolência, malemo, malemolência. É muita malemolência, malemo, malemolência. É muita malemolência, malemo, malemolência. É muita malemolência, malemo, malemolência. Então senta na sequência, fica na sequência, desce na sequência. É muita malemolência, desce na sequência, fica na sequência. Produção de luxo! Apaga tudo pra mim aí, minha produção. Segura tudo a produção, agora, treme tudo. Esse Vanguard é uma loucura, garoto. Quando o Guga toca, a mulher pode dançar. Pode se soltar, pode começar a sentar. Homem do pole do Bate Prata. A comitiva tá bonito ali, ó, paredão de luxo. Pode dançar, pode. Lançando junto com o Vanguard também. Mas promete pra mim que cê tá gostoso, que tu vai sentar bem gostosinho. Mas promete pra mim que cê tá gostoso, que tu vai sentar bem gostosinho. Mas promete pra mim que cê tá gostoso, que tu vai sentar bem gostosinho. Vai sentar bem gostosinho. Tenta, tenta, tenta, tenta aí. Tenta, tenta, tenta, vai, vai, vai. Tenta, tenta, tenta. Senta, senta, minha vida vai sentando. Tenta, vai, vai, vai. Chama essa menina aí, chama essa menina aí, vê se ela quer mexer. Chama essa menina aí, vê se ela quer mexer. Segura essa menina hoje. Chama esse monstro, vem quero te viver. Vê se ela quer mexer. Chama esse monstro, que ela sabe mexer. Agora misturando funk com o pintão. Vê se ela mexer, bola dança até o chão. Joga um faísca do Lavade, só da Eren. Abraço pro Lono também, o Mano, o Bado Mano, viu? Um abraço, jogo pra vocês aí, garotinho. E aí, Mercedes? Ele tá no novo jogo. Solta esse corpo aí. Meu designer Thaís também aqui do lado. Um abraço muito ali, Leandrinho. Então vai. Hoje você tá. Fumou no Vanguard. Essa menina aí. Vê se ela quer mexer. Vanguard! Novo treme tudo Vanguard. Don't know what's going on, pero me siento peligrosa. Filha de uma vez, ay, ay. Me vale tu opinión porque mi boca va de rosa. Yo me estoy teniendo, bye, bye. Why, why would I waste my time? Why wasting my time? Perdiste mi atención porque me vendo de curiosa. I only wanna feel. Obrigado, carinho, ostentação também! Nosso amigo Ronei! Galera que vem de Terra Alta, Taralha também! Um abraço muito carinho a vocês! Tamo no chão, Brasil! Brush it off like cool. to the potion. Push it off like cool whip. Raise them up to the ceiling. Cause I know that you feel, that you feel, that you feel. Onde é que eu encontro um back de um metro? Aquece, produção! Espalhura! Segura o Marcelinho ali, vem o seguido com a gente também. Bora, Marcelo! Hoje vai! O nome da equipe Descanso de Garrosa. Loucura, loucura, loucura, louco! Ele, o Rafael, formou aqui no Vanguard. Explode o bagulho! Sendo também lá do Abade. E aí, Messi, como é que tá, garoto? Everaldo Borges, o camisa 10, toda a sua família. Everaldo. Amigo Rony do Mercantil São João, lá do Ananin que vem também. All the people in the house, get up and scream and shout, say hey, hey, hey. O Treme Tudo. Apoio aqui, mano, só pedindo. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama, chama novinha pra cá. Chama, chama novinha pra cá. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem. Chama, chama, chama, chama, chama. Chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Ei, ei, ei. Bora, gerente Guilherme. Chama novinha pra cá. Engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tia. Que tem dor que tá tocando. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Do Gabriel, do Boião. Ô Marinho, você que veio também, toma com o Vitinho. Bora, Romarinho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma na pressão. Do Boião. Quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, com as pegas pegas tem doida doida. O show já tá num grau, o show já tá num grau. Daqui a pouco que tem um show completo! Próximo sábado, domingo, Vanguard tá matar, tá matar em Vanguard, travessa João Coelho. Em Santo Antônio do Tau! Deixa eu te falar, nem deu pra mim naquele dia contigo, porque aí eu tô com o celular. Esse papo aí, meu irmão. O celular, né? Deixa eu te perguntar, teria como tu tirar um iPhone pra mim e eu ia te pagando aos poucos? Alô, Melri! Ela te chama de céu, ela leva... Vai te confiando, vai te confiando. Ela te chama de pão, ela leva teu cordão. Ela te chama de amor. Vai sentir. Fala, mulher. Deixa eu te falar, não tem como tu me arrumar 5 caixinhas de cerveja. Ela te chama de meu bem e leva tudo que tu tem. Deixa eu te falar, tem como tu me arrumar R$200? É, vou te contar. Ela leva tua carteira, tu leva até tua pulseira. Deixa eu te falar, tem como tu me emprestar esses R$100? Porque o único dinheiro que eu tenho aqui é pra me beber esse final de semana. E eu não quero gastar. Nossa, subi pro Vanguard, mulher. Hoje ela foi cobrada, ela foi cobrada. Arrastei ela pra baixo, depois eu vou tarde. Toda galera que vem do Mendeca também tá com a gente. O nosso muito obrigado, um abraço e muito carinho. Valeu mesmo! Fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Coelho pintou. Então, sempre no apoio do Treme Tudo Vanguarda, meu irmão. Alô, GG 360. Para a produção. Para a produção. Artilharia. Preparem-se para atirar tudo que tiver. Ronaldo, por ali, só na mano, ele e toda a galera que veio. Agora ferve, meu sangue. Sempre, sempre, meu irmão. Um salve, bora com doido. Um beijo bom, o toque mais suave. Você tem a chave do meu coração. Então canta, Rafinha, canta, canta, canta. Não vou deixar ninguém te roubar. No meu abraço é o seu lugar. Grande Passat, moral tem o som dos moleques doidos. Olha aí, mas quem tá com a gente também? Moral e Cleo. Passando o Kiko dos Fogos e falou que vem, tá aqui com a gente. É o vencedor. Tá com a gente, um abraço, muito carinho, garoto. Fala, Kiko! É o seu lugar. Grande Passat, moral tem. O som dos moleques doidos. DJ Sassá, moral e Cleucinho. Físico e Dieguinho. Olha quem tá ao lado do Telinho também, ali, ó. Luiz Cambista. O homem da sorte, meu irmão, é. Não é o Curuçá da sorte, né, garoto? O cambista falou que três pacotes é dele, daqui a pouquinho a gente vai descer lá com ele. Valeu! Que não te procurei. Tá certinho vocês dois, hein? Certinho, Zé. Simplesmente você apareceu. Vencedor. Não me preparei. Nosso grande amigo e parceiro, o Valmer Love. Alô, Valmer! Alô, Valmer, cadê o Jaime? Cadê o Jaime? Cadê o Jaime, meu irmão? Em você a culpa que não tem. Valmer é sua primeira dama. Jogar um coração. E aí, Fabiola? Tá com a gente, volta ali, é. Mãe, né, Fabiola? Eu tô contigo, assumo o risco. Eu tô pagando pra ver. Marcelo Alimentos aqui na retaguarda, tá com a gente. Alô, Marcelinho! De você. Vem pra frente, vem, vem, vem! Não vou ficar longe de você. Bora preparar pro show! Te achei, não vou te ver. Tio Lagre Boa Vista, você já. Tô livre pra amar você. Olha o parceiro Marcelo Alimentos. Marcelo Alimentos, ele tá carreira solo hoje. Não acredito. Tá carreira solo, Marcelo. Ele já falou, Paulo. Mais pólvora. Aquece. E hoje Dieguinho, meu grau. Olha, fez, fez, vai! Hoje eu! Eu vou pra marola, fica de marola. Senta pro chefinho do jardim. A vencedora é. Vencedora. Lá, bom dia, o nosso bal oficial do Banguá. Hoje eu vou pra marola, fica de marola. Senta pro chefinho. Olha o parceiro Tio Urago. Alô, Tio Urago! Toma na pressão, toma, toma, toma, toma, toma. Da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E aí? E os amigos, sempre curtindo. Dinheiro no bolso. Também vem pro Vanguarde. O nosso no Rogério também tá na área. Alô, Rogério! Esse é vencedor! E agora, família? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, to na frente a ti também. Toma, toma, as meninas do Bendega aí, ó. Toma, toma, toma, toma, toma. Bota na pressão. Fica dar o olhar. Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Qual é? Tu já sabe qual é. O tremito do Vanguard é de Curuçá. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigodinho fininho, cabelinho na régua, ela olhou pra mim. Eu olhei pra ela, eu falei assim. Fortíssimo, fortíssimo. E aí, Isaac? Olha, eu te cheguei, o tal da Nike tá na área também. Fala, tal! Duas festas em seguida, bora pro Tauá sábado, viu, mano? Bora, tal, tá, bora pro tal! Hoje eu vou pro rolê. Hoje tal da Nike! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. E o cobrinho, hein, cobrinha? Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Hoje GG 300! Hoje eu vou virar. O quê? Parceiro Dito, alô Dito! Vai de Bucamar! O bicho mal criado de Curuçá, sempre do ladinho! Vai de Bucamar! Ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Antigamente era um Wesley safadão. Depois que foi pro rock, ela virou moleca doida. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá. Fala de rua, fala, fala, fala. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando. Aí já viu, é rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Fabinho. Que tava tocando, aí já viu, é rock doido. Alô, Belly, bora minha produção. 3, 2, 1. Toda a família, rapaz. Família Rodrigues. Para o... Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. É muito caqueado. É o Vanguard que chegou. Chegou, chegou, chegou, chegou. Esse recado vai pro Tauá. Próximo sábado e domingo. Tenta matar, tem Vanguard pela primeira vez juntos. Na Travessa João Coelho. É o pingão da família Lindo. Alô, Tauá! O Vanguard tá chegando! Júnior Safro! Júnior Safro! Bora, filha! Você não caiu, Modesto. Ele também, o Pedro, o Iago. Tá no bairro Cedro. Tamo aqui. Ela rebola e eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. E aí, Miuri? Matarazzo. Rebola. Os canalhas da Matinha. E eu dou bicada. E eu dou bicada. Tem gente que chora quando escuta essa música aqui, né? Bora cantar, família, mano! É meia-noite, todos dormiram. Ficamos só nós dois. O mundo é nosso, chega perto. Não deixe nada pra depois. Meus dedos tocam. É o cara que trouxe a primeira dama pro lançamento do Vanguard. Vai olhar pra ela agora e vai falar: minha filha, é tudo nosso hoje. Hoje tem, minha filha, hoje tem. Canta pra ela, vai. Se quiseres acordar todo mundo, saberem que esse é o nosso momento. Nosso Raul, 160. Que és só minha. E a minha vida inteira eu vou te amar. Ô, oh, baby! Baby, eu adora, adora. Adora a tua maneira de amar. Família Super Choque da Cidade Bagre. lá no Marajó. Um abraço, Lino Machado. A família também. O Super Som, o Toro Bravo do Marajó. Fala, Doc. Adoro a tua maneira de amar. Só procuro mil maneiras pra te agradar. Te beijar. E nosso do papai, o melhor chaspista do Bob Lanches, meu irmão. Tu é doido. Muito carinho, meu parceiro, DJ Rony Show, lá de Rio Claro, São Paulo. Ele que segue o Vanguard, sim. A fanpage. Vem com a gente fazendo ver. Alô, Cecílio Mendes. Na sala. Alô, Fiel Escudeiro, cadê você, Fiel, hein? E a cabeça não para, solidão me ampara. Leão Designer. Dona mais. Comigo. Amigo Matos tá com a gente também. Da... E essa primeira dama, Anaís Rocha. Fala, Anaís! Não vou. Bora, bebê, Matos, bora. Não vou aceitar suas insinuações. Canta aí, cobrinha, canta! Me provocou, tudo mudou. Se prepara, é. Essa música tem cara do meu parceiro Irã Marajó, é verdade. Porque eu mereço. Ronaldo Paredão, Marajó, Pato Rony. Tenho direito de amar. Juneca na produção. Porque eu mereço um recomeço. Quero fazer tudo que... Nosso amigo Thiago, de Marabá. Ele também, o Henrique Monteiro. E a Inéia. Fala, Rodrigo. Alô, Edmilson. Rouba a cena. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. Não dá mais o quê? Não dá mais pra esperar. O tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Segura o motoqueiro fantástico. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha aqui, olha. Olha eu aqui no escuro. O Raul pirando tudo por ali, meu irmão. Acende a luz, me enxerga no ar. Direito do tornado. Chiquinho Mil Grau, homem que tá falando no Vanguard. Alô, Chiquinho! Aqui no camarote, meu parceiro Robinho Souza, feliz da vida com o paixão dele. Fala fortíssimo, Isaac e Débora. E o tal da Nike, aí tá. A Jorge das meninas do Chapadão também. Gabrielzinho do Bom Preço. Olha, Gabriel. O Guilherme, a sua primeira dama, Raquel. Guilherme, Guilherme. Vencedor. E ela, claro, Raquel. Vencedora. Edson Perigoso. Panificador Alvorada também tá aqui, ele mesmo. Aqui. Nosso amigo José Teixeira. Ele, o Netinho. Esquema lá de Marituba, meu irmão. É esquema, esquema. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Canta, mulher, vai. De quando respondi ao e meu pai na mesma hora. DJ Mike. Hoje é só eu. Marcelo Rafa da vez, tá aqui com a gente, ele, Thiago. Xandaia Motos. Sentimento seu. Equipe WD, restaurante, aqui com a gente, você no Wilson, Fabinho, Edmar, a presente. Kiko dos Fogos. Ali também o Luiz Cambista, virando tudo ali. Bota no máximo, garoto. Feliz da vida. Quilos. Bora, garoto! Um tabu novo, mano. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Que representa Treme Tudo Vanguard de Curuçá. Olha, família, dia 12 e 13 de maio. Tá vindo aí o lançamento do Arrebentão Interson Dragão de Curuçá. Vai ser no São Pedro. Você não pode perder. 12 de maio, tá bom? Patrick Pressão, Fernando Produções e DJ Fabinho do Balanço. Nosso amigo parceiro, parceiro lá de Ronaldo. Aqui com a gente, ele é DJ Yuri. É de Terra Alta, mas com muito carinho. Oh, yeah! Ele é a primeira dama que essa por ali, né? Só administrando, hein? Alô, Juninho, aqui o Neja! Motoqueiro Fantasma representando a grande família também. Dia 11 vai ter festa no sítio. Eu, maestro e os DJs convidados. Você não pode perder, meu irmão. Vai ser loucura por lá, motoqueiro. Ei, meu DJ. Ei, meu DJ. Fala, minha filha. Ei, meu DJ. Ei, meu DJ. Fala pro Valdo. Ei, meu DJ. Fabinho. Ei, meu... E pro Rafa. Fala logo, ei, vai, vai, vai. Faz um favor. Toca me olhando e me chamando de amor. Toca me olhando e me chamando de amor, chamando de amor, chamando de amor, chamando de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, me chamando de amor, de amor. Um pouquinho do cenário pra nossa galera, produção, joga fumaça pra mim, apaga tudo pra mim, minha produção, deixa tudo no escuro e vai ficar bonito. Ele tá maior, mais moderno, mais bonito. Tremer tudo! Vai tremendo, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Vai tremendo! É o Vanguard versão 2019 chegando! Alô, galera do Cerveja e Cia! O Rafinha tá por aqui com o Valdane! Bora, Rafinha! Pressão! Pressão, gira o popozão, gira o popozão, gira o popozão, gira o popozão. O som que é uma loucura. E não te vou a negar. Estamos claro que já. Mas vou correr, tem que respeitar, mano. Assume o comando, pequeno mestre Fabinho. Chama o pequeno mestre aqui que ele tá furioso. Já deu ali foda em chinelo, muito mais, fez flexão. E já já assume o comando dos modos do Treme Tudo Vanguard. Alô, Fabinho. Chega mais, pequeno mestre. Considerado ou 160 Miranda. Esse tem bora. E aí, motoqueiro fantasma, pra cima, garoto. Marcelo Alimentos. Marcelo Alimentos. Bora, Marcelino. O nosso fuso, pressão do Treme Tudo Vanguard, parceria fechada. Quase. Sempre com o maestro Valdo Alves, irmão, desde o tempo do Cigone, é verdade. E muito mais aí, Marcelino! A loucura, a loucura, Rafa 3D! No passinho do Nego Ney, meu irmão! Tá muito caqueado, é. Sendo Mauro! gente é vencedor, a galera de Piquinha Tema. Alô, Gil! No sleep, no sleep until I'm done with finding the answer. Don't stop. Partiu o rancho fundo. Stop before I find the cure for this cancer. É como te contar, meu irmão. Sometimes I feel like going down, so disconnected. A Jane veio também, obrigado as meninas aí embaixo. Fênix do Vanguard, olha a Fênix aí, Fênix. A frente do Bala de Prata tá bonito, galera, por ali, só na manhã do Aranha, viu? Bora, Juneca! É Pina Sassa! E Marcelo Regi tá aqui com a gente, tá pousando em restaurante popular. Alô, Regi! O Regi vencedor e chega, tem história com o Vanguard também. Vencedor. Bora, Regi. Mais pólvora. Meu parceiro com o Donho. Donho. Escravo do sax. Ai, Vitor. Nossas festas, site Melody Brasil, site Melody Pará, canal Master CDs no YouTube. Eu te sinto tão distante. Vamos, mesmo eu estando aqui. Vamos embora tomar uma, Rafinha. Eu procuro uma saída. Nossa amiga Márcia, também da por aí. A mulher da lasanha. Alô, Márcia. Alô, Kiko, tá na área. Coloquico. Eu passando coelho pintor. O homem da mídia. Já. Design tá na área, alô Leandrinho. Só na manhã por aí, hein? Alô, meu vencedor. Não se vá, não, amor, não vá, não. Meu amor, não se vá. Não vá, não, não vá. Meu amor, não se vá. DJ Genilson. Nossa, Rafael, olha o Rafael. Rafael do Chapadão. Esse tem moral. Novo Treme Tudo Vanguard. Novo Treme Tudo Vanguard. A verdadeira relíquia das aparelhagens. Treme Tudo Vanguard. Há mais de meio século com você. Rafa 3D, vou te contar que festa maravilhosa. A galera veio marcar presença. Lembrando que hoje, domingo, a festa continua. Vai ter promoção de cerveja pra você aqui no Cerveja e Cia com o novo xodó. Novo Treme Tudo Vanguard. É o som que é uma loucura. O som que é uma loucura. Bora de novo. O som que é uma loucura. Não entendi, não entendi, não entendi. O som que é uma loucura. Bora então. Agora a gente vai beber mais um pouquinho. Guilherme do Bom Preço. Banda. Segura por aí, Kiko, viu, garoto? Olha a primeira agora! Se pensa mais que me engana, denegando essa paixão. Mas quem tá com a gente? Marcelo Rocha Guimarães aqui. Ele jogou. Vamos na caixa baixa. Já se conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Vamos assim, vai, vai. Mas voltará. Alô, Ciabela. Quantas coisas um dia eu fiz pra ti. Como fosse capaz de dar minha vida e levar no amor. Mas voltará. E aí, Betinho? Quantas coisas um dia eu fiz pra ti. Rainha das Chagas. Como fosse capaz. De dar minha vida e levar no amor. Aos 160, Curuçá, Cachanel, Cachanel, Curuçá. DJ Betinho, eu vou pedir que faça essa declaração. Tiaguinho Mil Grau! Eu sei que algum dia. E a Fabiola da Valor! Foi tudo em vão. Você. Foi tudo em vão que eu fiz por você. Dei tudo de mim, mas você me esqueceu. Gigi 360. Eu sei que tenho que esquecer. Rei, passando cobrinha. Escandalha está batida. Voltar a ser feliz. Me cansei de você. O quê? Vou pensar em mim primeiro. Aí não tem como o cara não tomar uma. Vou te contar, meu irmão. Nunca mais me enganará. Arrumei um homem perfeito. Sou feliz com essa galera. Produção! De cerveja, covarde, pega, covarde. É uma loucura. O som que é uma loucura. É verdade. O som que é uma loucura. Vencedora. O Xodozão de Curuçá. Ela falou. Falou pro Rafa, falou pro Rafa. Sou louca por ti. Meu desejo é você. E o quê? Nunca te esqueci. Não adianta. Passando o Rogério, só na manhã por ali. Um abraço muito carinho, viu, Rogério? Enganar o coração. Sempre quando pode, está no ladinho do Vanguard. Se eu quisesse. Esse é vencedor, vencedor, vencedor. Minha paixão. De DJ Dilson e de Elson. Tocando pra nós. No furacão do som. E ela falou, Valdo. Meu primeiro amor. Hoje eu vou curtir, vou curtir. Hoje eu vou curtir. Vanguard toca pra mim. Chodozão de Curuçá. No furacão do som. DJ Edilson de Elson, seus melhores DJs. Toma mais uma! Treme tudo! Treme tudo Vanguard. É a nova sensação do Pará. Empresas Bom Preço de Curuçá. Organização Naldo. E a família tá aqui hoje. Galera. Mini Center Bom Preço e Supermercado Bom Preço. Cadê o pequeno mestre, hein? Não quer hoje não, covarde, é, né? Tô só te olhando. Põe na caneta aí, viu, gerente Wanderson? E aí? E aí? DJ Yuri de Mocasubinha. Bora beber, bora beber, bora beber. Nós dois, bora, bora. Noite da porra, égua. Esse mais é uma loucura. Dela. O seu olhar, quando cruzou o meu, senti no instante que eu iria. O parceiro Mário Júnior. Seu sorriso tão. Vem aqui com a gente, alô Mário! Fiquei embriagada com. Mário Júnior, segundo! Você é linda demais. Você é tudo que eu. Desse jeito, maestro. Vou te fazer. O Kiko vai pegar mais um pacote. Entre outros versos falado com. Obrigado, Tiongão! 3D! O Mamante Rocha Guimarães, sempre no Vanguard também e se representa. Esse tem nome e sobrenome no Vanguard. Vencedor. Ele, meu parceiro, tá lá, vai. Vencedor. Natal, garoto. Intenção de Curuçá, tá no intenção de Curuçá. Alô, Marcelino Alimentos. Intenção de Curuçá. Isaac, fortíssimo, Isaac dos mais nossos. Sua primeira dama, Débora. Intenção de Curuçá. Vai. Girando, gira! Nosso Evandro Rodrigues, lá no Hospital Porto Dias. E o Vandinho, né? Transportador da escola também aqui, né? Bora, Vandinho, pra cima, vai! Só pra mim, eu sei que é impossível. Mas Dudu, ele dá valor, bora, Dudu! Meu coração! Tuduzinho tornado, paredão de luxo, galera. Pois não é fácil. Valeu! Viver assim. É o som que é uma loucura. Manu, só na manhã por ali, hein? Vem, vem, vem, vem fazer ver. O Tupinambá, o quê? DJinho, é Tupinambá que me fez ficar assim. Ciane Aleixo, Neboli Telecom. Vem, amar. Alô, Ciane! Wesley, vou me apaixonar. Calma, mulher, calma. O Wi-Fi tá só um filé. Conte pra mim. Luciane. O novo Tupinambá. Luciane, cadê o uísque, Luciane? É o Tupinambá. É cada música, cada virado magolada. Valberov paga mais um pacote pra gente. E mostrando o Miquinho, só relembra. Bora, Miquinho. Vem a banquinha high-tech Season Sound. E eu te encontrei, meu amor, eu juro que com você sonhei. É a banquinha de Equinhoque, meu irmão. Em seu coração, com intenção de cruzar o arrebentão. Enquanto o sucesso DJ Rafael e Rayana do Chapadão também, rapaz. Que você vai dançar. Eu sou do Stopec. Bora, Rafinha, cadê o louro, hein? Com intenção arrebentão. Que descanso de carroça, meu irmão. E faz você dançar. Que vai te envolver. Quando os topetes chegarem, você vai se apaixonar. E vai comigo ficar. Por favor, tente entender. Nosso link, parceiro, fortíssimo. Isaac tá com a gente. Se liga, tal da Nike. Sensação, falou em Curuçá. Jogou o 3D também, tá na área, Roginho Guimarães. Se liga, olha a manhã dele. Falou em Curuçá, falou topetes, meu. O som que é uma loucura. A verdadeira relíquia das aparelhagens. Há mais de meio século com você. Com você. Novo Treme Tudo Vanguard. O xodozão de Curuçá. Alô, Coelho, manda um balde pra cá agora. Tá na hora, família. Achei o praia do Abaixo, daqui a pouquinho. Ah, da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. Nesse momento que o Rony vai dar a forra pra primeira dama. Bora, Rony, bora! Passa o olho na canela aí, meu irmão. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Essa da 6 também, da 6, da 6. E a 10 de maio, nosso canto bar, restaurante, tem a honra de trazer pela primeira vez Jay Darlan, da cara do Paredão, Veneno e o Maestro Valdo Alves também. Apenas o comércio e muitas atrações. E vem por aí, Rocha Guimarães, jogão. Dez demais, tá por lá, meu irmão. Fazendo a festa com você. Cajueiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Diego no meu grau, bora, Diego. Cajueiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Paredão Bala de Prata de Curuçá. Rony do Mercate, Mercatinho São João, rapaz. Ele veio também, um dos patrocinadores do Cruzeiro do Anani, na Copa Rural. Leva o Rafa pra jogar lá, rapaz. Leva o Rafa. Sou canoeiro, vou bem. Arrebentando no chapadão esse cara aí, meu irmão. É verdade, né? Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Remando eu vou. Descendo o Amazonas, o Araguaia e o Rio Amar. Subindo o Rio Xingu e o Tapajós e o Pacajá. Bora, comboio, saúde! O som que é uma loucura. O som que é uma loucura. O Xodozão de Curuçá. Oba! Vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria. Raul do Tauá, sábado, domingo, é lá no teu setor, mano. Não me deixava. Prepara a galinha caipira, caranguejo. Só que... E a gente vai invadir o Tauá, sábado, domingo. E vai. Tá matar. E Vanguard, Vanguard, tá matar. E vai. E vem. Treme tudo Vanguard. Gira, gira, gira. Essa que a galera pega mais um pacote de cerveja e fala, Valdo, dá não, covarde. Bora aí, bora, vai. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra... Diogão Farrista, Duduzinho. Ela está me filmando. Eu acho que ela está... Marcelo Alimentos do Povão, cara. Condoi um sound. Aí, Condoi, agora. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E o cara, hein? E um cara simples como eu, ela com certeza vai se... Como diz o Barão, hein, gatinha? Ronaldo tá na área. Pelo jeito, seu gingado, ela gosta de pagode e baiana. Obrigado a Tânia, a Márcia e o Tênis que vieram também. Eu gosto. Amigos de Boa Vista do Niriteu. Todo mundo guarde, valeu! Pelo conheço o tal, ele tá viajando agora, meu. Pode ir aí. Meu amor, venha pra cá. Deixa! Deixa de bombagem. Não sou DJ. Sou carregador de aparelhagem. embora. Não aguento mais sofrer. Ah, não, covarde. Sei que está dormindo e não vai poder. Ah, paredão. Paredão, bala de prata. Treme tudo. E tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. Sussu do crime. De que adianta viver de aparências? Fingir para o mundo que tudo está bem. Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar do coração. Como é que é? E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu. E aí, Valber Love? Não adianta me procurar. Acho muito carinho, viu, Valber? Mesmo saber. Sabe que é nóis? Depois de nós, de novo. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. E parceiro Mauro, só na manhã pra ele, Mauro. Tchau, amor. Vai com a gente. Ele é a primeira dama, né, Gil? E a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Saudade da nossa família de vencedores e vencedoras que fazem o veio todo o estado do Pará, meu irmão. Curuçá! Olha onde tudo começou. Nossa trajetória mais ou menos assim, Rafa 3D. Eu quero deixar registrado no CD do Vanguard de hoje. E vai estar em todo os nossos canais oficiais. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. Vai valer o seu ingresso agora, tá bom? O que a gente construiu não é preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Decidimos um final. Não diz aí, mulher, vai. Espero que seja um final feliz. Quem sabe canta aí. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero. Dia 10 de maio tem. Pode ficar. Nosso canto. Tem a honra de apresentar DJ Dalan, da Veneno. Por você eu fiz. Marque na sua agenda aí, dia 10 de maio. Nesta casa. Tá no nosso canto. Tem DJ Dalan. Meu violão. Nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar. E aí, cobrinha? Posso beber, posso. Solamânia, Solamânia. E até ficar no soro. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Oh. Alô, como é que você está? Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais, decidi ligar. Sei que está namorando, parece estar feliz. E aí, Guilherme? Meus pais viajando na cena musical. Cidades, é isso aí. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar. Um abraço muito carinho também. Qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a Tetez Malteira. Não me importar. Tetez Malteria Havaiana, não é isso? Se o destino. Um abraço muito carinho pra vocês aí, viu? A gente, eu não vou chorar. A Taila e também a Tami no Vanguard. Sei lá. O Gabrielzinho, Gabrielzinho. Deixa o tempo passar. Mas antes. Desliga, confessa logo, confessa. Confesse. Assim, família. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. Que falou com você, você falou de mim. E disse que não é fácil. Onde tudo começou? Por assim, por isso que eu liguei. Liguei pra ti. Alô, cidade moada no Marajó, o Vanguard tá chegando com você. Pode não me querer. Alô, Fernandes Belo, alô, Viseu. Pode festival do show. Mas eu vou te esperar. Aonde foi parar? O seu juízo. Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o sino. Deixa aquela hora que tu pega mais um pacote de cerveja. Moça gritar. Pega a primeira dama pelo braço, leva pro salão. Dança agarradinho com ela, vai. Já que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E pra ser escondido, já que não é mal. Então canta aí, canta aí, canta aí. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente passa o louro, descanso de carroça, galerinha. Ei, louro! Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Se eu não posso ter, fico imaginando. Amigo Rony Bananinho tá aqui, ele coragem. Vai escutar esse CD no nosso mercadinho São João. Mas até mói do amendoim, pensei que tu não vinha hoje, mas ficar imaginando. Obrigado, viu, por você estar aqui no Vanguard. Nada. Valeu! Nem ficar sentado esperando você. Nosso amigo mói do amendoim, meu irmão. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Olha o coração. O Kiko dos Fogos, hein? A minha alegria. Que acerta, que acerta! Ouvi falar que vai se mudar daqui. E o Luiz? Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? O Thiago Santos, ele de Milson, rouba a cena. Tô bem, será que não Rodrigo Max, também tá na área, área. Manda 007. Orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E o bola segurança na mão. E pra piorar. E aí, bolinha? Quando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Naldo Multimarcas. Mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar. Afogando a saudade num querosene. Ou beijando esse copo. Naldo Multimarcas, CD que vai tocar no nosso bar. Então é companhia. No quilômetro 42, meu irmão. Enquanto. Um abraço, família cervejada. Tô largado as. Valeu mesmo! Maldito sentimento. Na matinha só dá Vanguard, tô sabendo, né, cobrinha? Beijando esse copo, abraçando as garrafas. Valdiane. Venho também, vem também. Esta faca. Enquanto você não volta, eu tô lá. Cal vencedora, vencedora. Maldito sentimento. Vencedora. Que nunca se acaba. Oh. Rafael e Rayana, ele é vencedor. Vencedor. E ela também, claro, né? É vencedora. Vencedora. Tentando apagar fogo com gasolina. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso que é relação. Canta, Marcelo, vai. Ela toma cachaça comigo, não reclama. Vai rolar no fúzio. Se ela bebe seu. Uma chama de mente. Espero ela no salão. Agora pensa aí no casalzão. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga. Virãozinho, considere. Aqui bloqueio para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Maísa top! Também briga. Bia Raivote Sussu também tá por ali, ó. Sabe esses casal Nutella? Aqui bloqueio para de seguir. Meu coração, Maísa. Aqui não, aqui é casal raiz. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma vai rolar na casa do Dieguinho Mil Grau com sua primeira dama. Aquela resenha, Dieguinho. Lá no Parafins, onde irá também. Só no Vanguard, para a igreja. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Canta aí, Márcia. Toda, toda. Ela, Dani. Cadê a Fabiola, hein, Márcia? Da vontade de guardar. Mickey Som, o som do amor. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Ele, a Meia. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. E algumas mentiras. beijos beijaram sua boca. Uma decepção. Tá surgindo o Dume. Chamando um recado pra família aí. Tá chegando o pessoal do trabalhador. Dia 1º de maio em Grupo Pené. Um paredão Bala de Prata, amor, Evolution. Seu convidado todo especial, viu? Pra curtir e dançar. Dia 1º de maio no Grupo Pené. Mas eu entendo. Brasil, Dume! O seu coração perdeu a cor. Cansou de errar, amor. O meu parceiro desamou, Kiko dos Fogos, chão, o Luiz Cambista, é parceria fechada, né? Oi, Josi, um abraço pra você, viu? Novo amor em Luiz. Luiz Cambista. Vendo aí, covarde? Falei, fala de novo. Luiz Cambista. Tá me devendo um pacote. Aí a vinheta, viu? E tijolinho por tijolinho reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Por que você não sai daí? E vem aqui, vem, vem. Pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto, no meu abraço apertado. Duvido que cê vai querer ir embora. Não apavora. Depois do amor a gente vai fazendo hora. E eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Paredão Super Hot Wilder e Vanguard. Lá o Jabra eu vou, meu irmão. Olha aí. Não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. É um encontro. Quero ouvir e a cores aqui. Aqui. E tá mandando esse oi, porque não vê que eu tenho compromisso, meu status tá. A produção de luxo, joga aí no telão. O nosso, a nossa logo, a Nevorim Telecom que está hoje. Oportunidade não apro... Jogando Wi-Fi pra toda a nossa produção, transmissão ao vivo. Os CDs do Vanguard hoje já vão estar disponíveis. De hoje, daqui a pouquinho no WhatsApp e no Facebook. Tudo a produção. Trai, meu bem. Agradecer a galera do Nevonim Telecom, internet alta velocidade, fibra ótica, via rádio, aqui na região, em todo o estado do Pará. Obrigado, sinalês, você, o Rogério, Gabriel, do nosso escritório central, aqui na cidade de Curuçá. Tá no telão, Nevonim Telecom. Trai igual você tem, sem cê quer ver, eu trai meu bem. Nana, ninguém vem, igual ela, só uma, igual você tem, sem. Coelho, mais um balde, Coelho, mais. Fala que você sente saudade, que até hoje nenhum... Essa música é cara do Messi, cara. Você me esquecer. Tá que nem Messi da Metalúrgica, gosta de Silvio, sua primeira dama. Cidade. Em setembro, aniversário mais esperado do ano. Marcelo Mendes, Júnior Uber. Bala de Prata Revolution. Pescada Branca. Imagine os convidados, alô Juninho. Então a gente se reencontrou naquela festa. O quê? Onde o Vanguard tocou a nossa. Grande Messi. Considerar demais, meu irmão. Eu abri meu coração pra você. Foi no Vanguard que a gente se reencontrou. Ali recomeçou a nossa história de amor. Agora eu quero ter você pela vida inteira. DJ Valdo Alves tocou a nossa canção. Você voltou de vez pra cuidar do meu coração. Toca aí, DJ. E o Rafa 3D. No Treme Tudo. Alô, Prângela também. Alô, Lina Digital. Da Matina, a equipe e os canalhas da Matina. Alô, Cobrina. O nosso amor. Obrigado, Débora. DJ, Batidão. Lei da Kelly. Novo Treme Tudo Vanguard. Novo Treme Tudo Vanguard. A verdadeira relíquia das aparelhagens.